Boa noite, começa agora o fim da semana. PSD, CDS e PS continuam as negociações para um acordo de salvação nacional. O Tribunal Administrativo decidiu que, afinal, a maternidade Alfredo da Costa não vai fechar. Edward Snowden formalizou o pedido de asilo à Rússia. Rui Costa venceu uma etapa na Volta à França em bicicleta. Amor é fogo que arde sem se ver. Paixão é ferida que dói e não se sente. Ouvir o Canal 1 é saber que aos domingos há um programa a não perder para o deixar apaixonado eternamente. Amor e Passione. Aos domingos, às 11 da noite, com Braulio Até, no Canal 1. A semana terminou sem um acordo definido para a salvação nacional, mas PSD, CDS e PS garantem ter aprofundado a discussão. A informação foi avançada num comunicado conjunto das três forças partidárias, sem, no entanto, ser revelado o rumo das negociações iniciadas oficialmente no domingo passado. O comunicado especifica que foi aprofundada a discussão de alguns documentos e contributos apresentados pelos três partidos. O documento relata ainda a presença de David Justino, assessor da Presidência da República, de forma a manter Cavaco Silva regularmente informado. PSD e CDS chumbaram na quinta-feira a moção de censura ao governo apresentada pelo Partido Ecologista Os Verdes. PS, PCP e Bloco de Esquerda votaram a favor. A oposição reuniu apenas 87 votos favoráveis contra os 131 da maioria parlamentar. No final da votação, e ainda durante os aplausos das bancadas do PSD e CDS, a grande maioria dos deputados socialistas abandonou o hemiciclo. Esta foi a quinta moção de censura enfrentada pelo Executivo de Passos Coelho no Parlamento, desde que está em funções. Pedro Passos Coelho desafiou o líder do PS a não hesitar e assumir a responsabilidade de contribuir para solucionar os problemas do país. O primeiro-ministro apelou a António José Seguro, dizendo que não reconhecer a importância do momento que Portugal atravessa seria desiludir o PS como partido de integração na Europa. O país precisa de um partido socialista que aceite o convite do Sr. Presidente da República para lançarmos as bases concretas e realistas do nosso futuro coletivo. Durante a sua intervenção na Assembleia, na quinta-feira, Passos Coelho relembrou algumas metas conseguidas pelo Governo, com uma poupança de 5.200 milhões de euros nas parcerias público-privadas. O chefe do Executivo afirmou que estão ultrapassados os receios de uma espiral recessiva, mas sublinha que os riscos só vão diminuir caso se mantenha o rumo da consolidação orçamental. O Tribunal Administrativo de Lisboa aceitou na quinta-feira a providência cautelar que impede o encerramento da maternidade Alfredo da Costa. O pedido foi interposto por um grupo de 30 cidadãos, mas o Ministério da Saúde já anunciou que irá recorrer da decisão. Do grupo de cidadãos que lutam contra o fecho da maternidade fazem parte funcionários da instituição, António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde, e José Manuel Silva, bastonário da Ordem dos Médicos. Esta decisão surge numa altura em que parte dos serviços da maternidade já estavam em fase de transferência para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. O Tribunal decretou a manutenção dos serviços de Alfredo da Costa e a reposição imediata de todos os serviços da instituição. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico prevê que a taxa de desemprego em Portugal atinja os 18,5% até 2014. Um relatório da instituição adianta que, no próximo ano, o desemprego vai manter-se elevado, em especial entre os jovens e trabalhadores pouco qualificados. As projeções da OCDE colocam a média da zona euro nos 12,3% no final do próximo ano. Os números continuam a atribuir a Portugal a terceira taxa de desemprego mais elevada dos países do organismo. Espera-se ainda que o indicador suba em países como Espanha, Grécia, Eslováquia, Itália e França e que desça em países como Eslovénia, Finlândia, Alemanha e Estados Unidos. As instituições de ensino universitário e politécnico abriram menos cerca de 800 vagas para o ano letivo de 2013-2014. Ano passado, este número passou dos 52 mil, mas este ano não chegou aos 51.500. Este ano a oferta foi distribuída de acordo com orientações do Governo, tendo em conta a procura dos cursos, a empregabilidade e as áreas de formação. Ainda assim, o número de vagas não preenchidas quase que duplicou de 2009 até ao ano passado. O fluxo de candidatos também tem vindo a diminuir. Dados da Direção-Geral do Ensino Superior revelam cerca de 60 mil candidatos em 2009 contra 53 mil em 2012. A primeira fase de candidatura ao Concurso Nacional de Acesso teve início na quarta-feira e, à semelhança de anos anteriores, é feita através da internet. Passamos agora para a análise aos mercados e principais indicadores financeiros. O PSI 20 voltou a encerrar a semana no vermelho com perdas de 0,78%. A Sonae, SGPS e a EDP foram as únicas cotadas no verde com variações de 2,43% e 1,67% respectivamente. A perder mais de 9% ficou o Banif S.A., que assim registou as maiores perdas da praça portuguesa. Na América, a Nasdaq 100 também encerrou a negativo com perdas de 1,29%. A VeriSign voltou a ser cotada com melhor desempenho. Também a Dow Jones ficou por baixo no fim da semana a perder 0,21%. A Microsoft foi a pior cotada com uma variação negativa superior a 11%. Quanto ao barril do Brent, a matéria-prima encerrou nos 141 dólares a unidade. A moeda europeia vale agora 1,31 dólares, 0,86 libras e 2,93 reais. Fazemos agora uma curta pausa no fim da semana. Na segunda parte trazemos as notícias internacionais, com destaque para o caso Edward Snowden, e a atualidade desportiva com uma boa notícia para o ciclismo português. Sinais sonoros, aos sábados pelas 10:30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias. Muito boa tarde, esperemos que esta conversa seja do agrado de todos. Eu, para contrariar, digo bom dia. Como já passou bem? Tudo bem, obrigado. Mesmo nos brancos, lembremos-nos do Hitler, que provocou aquele holocausto mundial, precisamente baseado numa ideia que ele tinha, que era o racismo. Nas cidades pequenas, diz ela, há uma excessiva valorização do material. Roupas, carros, bens materiais, marcas. O humor é uma coisa que surge independentemente de tudo o resto. Tirando o resto, pronto, carros. Agora é que é. Conversas aleatórias. Aos domingos, às 18 horas, no Canal 1. Cada um deu o seu braço a torcer nos momentos essenciais para que essa união continue. Estamos de volta com o fim da semana. Ainda no programa de hoje, saiba o que acontece quando duas agentes da polícia discutem enquanto controlam o trânsito. Anatoly Kucherena, membro da Câmara Social junto do presidente russo, confirmou na terça-feira que Edward Snowden formalizou o pedido de asilo à Rússia. O advogado russo afirmou que, no entanto, o norte-americano mantém a ideia de viajar para a América Latina no futuro. Kucherena explicou que o pedido pode ser feito na zona de trânsito do aeroporto através do escritório do Serviço Federal de Imigração, não sendo por isso necessário atravessar a fronteira. A análise do processo de Snowden passa pelo Serviço Federal de Imigração, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Serviço Federal de Segurança, o antigo KGB. Depois de concluída a análise, e caso o processo seja aprovado, este terá de ser assinado por Vladimir Putin para que entre em vigor. Edward Snowden é acusado de espionagem pelos Estados Unidos após ter divulgado informações de programas secretos de vigilância. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, no Brasil, responsabilizou bombeiros pelo incêndio na discoteca Kiss, que matou 242 pessoas em janeiro. Os procuradores do Ministério Público afirmam terem encontrado irregularidades no sistema informático que concede licenças de funcionamento ao comércio. Se forem condenados civilmente, os bombeiros podem perder os seus cargos e ainda ter de pagar uma multa administrativa. Do grupo de arguidos fazem parte dois bombeiros, dois donos da discoteca e dois membros da banda musical por terem usado um sinalizador inapropriado para ambientes fechados que acabou por incendiar. A Advocacia-Geral da União anunciou que vai cobrar 1,5 milhão de reais, cerca de 513 mil euros, aos donos da discoteca por não cumprirem as regras de segurança. Cerca de 20 crianças morreram e outras 80 foram hospitalizadas na Índia após ingerirem alimentos contaminados num almoço da escola. As vítimas mortais tinham entre 6 e 10 anos e dos 80 hospitalizados, 30 estão em estado grave. O jornal britânico The Guardian avança que os testes preliminares detectaram pesticidas nos alimentos preparados para a refeição. O chefe do estado de Bihar, no norte da Índia, onde ocorreu o incidente, já ordenou uma investigação para apurar as causas e o pagamento de 200 mil rúpias, cerca de 2.500 euros, para as famílias das vítimas. Rui Costa ganhou na terça-feira a 16ª etapa da Volta à França em bicicleta. O ciclista português chegou isolado à meta depois de se ter desmarcado dos companheiros e ter permanecido à frente na descida de 12 km. O corredor da Movistar percorreu os 168 km da etapa em 3 horas, 42 minutos e 45 segundos, ficando 42 segundos à frente do alemão Andreas Klöden. Esta vitória permitiu a Rui Costa subir para o 20º lugar na classificação geral. Depois de ter vencido uma das etapas, em 2011, esta é a segunda vez que o ciclista português vence no Tour de France. A Sport TV criou um novo canal, mais barato, que vai passar um jogo por semana das duas ligas portuguesas, mas também da Espanha, França, Itália e Alemanha. As emissões da Sport TV Live começam a 1 de agosto e estão disponíveis a um custo mensal de 9,90€. O canal vai emitir 24 horas por dia e os seus principais conteúdos incluem semanalmente um jogo da 1ª e da 2ª Ligas Portuguesas e uma partida dos campeonatos espanhol, italiano, francês e alemão. Joaquim Oliveira, presidente do Conselho de Administração da Sport TV, explicou que o canal pretende dar aos portugueses o acesso ao produto a um custo reduzido. Lionel Messi e o pai, acusados de fraude fiscal, foram convocados para se apresentarem a um juiz a 17 de setembro. Em entrevista, o jogador do Barcelona mostrou-se confiante nos advogados. Messi e o pai foram acusados de uma fraude fiscal que envolve mais de 4 mil milhões de euros. Os dois são suspeitos de dever ao fisco espanhol parte das receitas dos direitos de imagem do jogador. O internacional argentino já venceu a Bola de Ouro por 4 vezes e a revista Forbes o considerou como o segundo desportista mais rico do mundo. cartaz cultural da próxima semana. Na música sugerimos o concerto de Julia Holter, dia 23 de julho, na Associação Zé dos Bois, em Lisboa. Também em Lisboa, destaque para a atuação de Maria João com o espetáculo Ogre na Fundação Carlos Gulbenkian, dia 25 de julho. A portuguesa Joana Amendoeira vai estar na Quinta da Maria Alva, no Seixal, dia 27 de julho. No Teatro Cinema São Jorge, em Lisboa, recebe a peça Preocupe-me, Logo Existo, com participação do ator Diogo Infante, até dia 28 de julho. O teatro Conversa com o Homem Roupeiro vai estar em exibição no Teatro Circo, em Braga, até dia 27 de julho. Para programas alternativos, o fim da semana sugere a 27ª Feira do Livro de Cascais, até dia 4 de agosto. Também até 4 de agosto, o Centro de Aveiro recebe a Feira de Artesanato da região. Os episódios insólitos de hoje vêm de lados opostos do mundo, um dos Estados Unidos e o outro da China. Em Palm Springs, no estado norte-americano da Califórnia, um homem foi encontrado inconsciente e, quando acordou, nem sequer se lembrava do próprio nome. Os documentos que trazia identificam-no como Michael Boatwright, mas o problema surge quando o homem só consegue falar sueco e responde apenas ao nome de Johan Ek. O caso deu-se a 28 de fevereiro. Boatwright esteve internado um mês até lhe ter sido diagnosticada amnésia global transitória. Além da perda de memória, os médicos acreditam que o sujeito esteja a atravessar um estado de fuga e que por isso tenha construído a personagem de Johan Ek. A assistente social responsável pelo caso afirma que Boatwright perdeu toda a sua independência, visto que não sabe levantar dinheiro, apanhar um transporte ou até mesmo se tem família. No outro caso, este na China, duas agentes de trânsito da polícia foram demitidas depois de se terem envolvido numa luta num cruzamento. As duas mulheres só se separaram após a intervenção de uma terceira agente. A briga foi filmada pelos automobilistas e já circula no YouTube. A polícia acabou por despedir as duas agentes, alegando más influências. À comunicação social não foi dito quais seriam essas influências, nem as razões que incentivaram a luta. É entre perdas de memória e polícias em cenas de luta que o fim da semana termina a emissão. Esta semana, além do Festival Mel Marés Vivas, em Gaia, a Praia do Meco, em Sesimbra, recebeu mais uma edição do Superbox Super Rock. Por lá passaram os Arctic Monkeys e, para quem não assistiu ao concerto, aqui fica When the Sun Goes Down, um dos maiores êxitos da banda. Já sabe que volta no próximo domingo, à mesma hora. Até lá, tenha uma boa semana. So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She doesn't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know? help you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.